que é bom durar tão pouco e nos dias ruins o tempo não passa. Sem você aqui, a vida tá sem graça. Eu não tô bem, perdi o chão, mas o meu coração já tatuou você. E mesmo sem querer, não me dá opção. Não sei se te espero, se ainda me ama ou se me quer mais. Sozinha eu não consigo saber como que eu faço pra esquecer. Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar. Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar. E nos dias ruins o tempo não passa. E sem você aqui a vida tá sem graça. Dias que vêm, dias que vão, e no meu coração ainda tá você. Ele nem quer saber de outra opção. Não sei se te espero, se ainda me ama ou se me quer mais. Não aprendi a te perder, como que eu faço pra esquecer? Hey, abre essa porta, deixa eu entrar, dá mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar. Abre essa porta, deixa eu entrar, só mais um abraço pra gente lembrar. Sentimento assim ninguém pode apagar.